agora, você passa, eu acho graça. Nessa vida tudo passa, e você também passou. Entre as flores, você era a mais bela, minha rosa amarela que desmolhou, perdeu a cor. Carta marcada, me enganei, não sei porquê. Sem saber que era nada, fiz meu tudo de você. Pra você fui aventura, você foi minha ilusão. Nosso amor foi uma jura que morreu sem oração. E agora, você passa, eu acho graça. Nessa vida tudo passa, e você também passou. Entre as flores, você era a mais bela, minha rosa amarela que desmolhou, perdeu a cor. Eu te dava sem pensar esse céu, essa terra, esse mar. Ela finge que não sabe, nem sente isso no olhar. Ô mulata assanhada, que passa com graça, batendo de graça, fugindo inocente, tirando o sossego da gente. Ô mulata assanhada, que passa com graça, batendo de graça, fugindo inocente, tirando o sossego da gente. Ai meu Deus, que bom seria se voltasse a escravidão. Eu comprava essa muda que prendia no meu coração. E depois da feitoria resolvi a questão. Esse céu, esta terra, esse mar. Ela diz que não sabe, nem sente isso no olhar. Ô mulata assanhada, hoje passa com graça, fazendo de graça, fugindo inocente e tirando o sossego da gente. Ô mulata assanhada, que passa com graça, fazendo de graça, fugindo inocente, tirando o sossego da gente. Ô mulata assanhada, que passa com graça. Vamos lá, caçanhada, que passa de graça, fazendo de graça, fugindo inocente. Eu sou Flamengo e não desfalo ninguém, mas em cinco brasileiros, seis fãs Flamengo tem. O que é que a disse? Eu não dou bola e quando eu jogo é pra valer. Se ganhar, não se perder, sou doente, meu irmão. Eu sou Flamengo e a torcida que se preza faz macumba, chora e reza. Pro mesmo ser campeão, eu sou Flamengo e não desfaço em ninguém. Mas tem cinco brasileiros, seis fãs do Flamengo tem. Sou fã do clube, não sou mascarado. Acho que o jogo se decide é no gramado. Eu não dou bola e quando jogo é pra valer. Se ganhar, não se perder, sou doente, meu irmão. Eu sou Flamengo e a

in order of presentation. Ataúfo Alves, Pai Joaquim de Angola, meus tempos de criança, mais minha infância. Laranja Madura, Você Passa Eu Acho Graça, Mulata Assanhada. Aí veio Jorge Veiga com Sou Flamengo. João Nogueira de Cartola Escurinha. Elisete Cardoso, Luz Negra. Elton Medeiros, junto com Moisés Marques, 14 anos. Ilenine, Esperanças Perdidas. No fundo a gente está ouvindo meu amigo Julião Boêmio, lá de Curitiba, na casa da Dona Neuza. Para dar sequência a gente vai assim, ó. Dois do Samba, Chamada Restrita, Jorginho do Império, Disritmia, Delcio Carvalho, Ao Amanhecer, Denise Kramer, Cai Dentro. Aí um especialzinho com o Moreira da Silva, Sequestro de Ringo. Na Subida do Morro, com Roberto Carlos, e 12 anos com Chico Buarque. Aí vamos tocar um outro amigo, Paulo Seral, pessoal do Gafieira na Casa, com a voz belíssima de Bel Borges. Eu Dei, marchinha de Ari Barroso. Depois a gente volta a conversar, o programa hoje tem 1h30. Muqueca.podomatic.com, The Podcast of Samba. Pra queimar a mensagem que você mandou, sem fumaça nem cinzas, apagou, desapareceu com o aperto de um botão. Sumiram todas pelo ar. Nossa história de amor que nunca aconteceu. Eu já tô dando um jeito de arrumar outro alguém pra pôr no lugar que foi teu de mais ninguém. Meu celular não tem defeito, não me deixa na mão. É mesmo, pai? Me avisa quem é que liga. Se eu quiser, não atendo, não. Pode crer. Não adianta insistir. Não precisa nem telefonar, que você eu nem atendo. Cansei do seu reclamar. Pode buscar, pode buscar. Em lista público particular, nas amarelas ou na telemar, nem no Orkut você vai me achar. Pode buscar, pode buscar, com os amigos em qualquer lugar. Põe detetive pra me vigiar, que eu mudei de emprego, de casa e de rumo, e frequento outro bar.

gente combina da gente se cruzar. Ora, veja só, pois é, pode apostar. Se você gosta de samba, encosta e vê se dá. Até que eu vou gostar. Se de repente combina da gente se cruzar. Ora, veja só, pois é, pode apostar. Se você gosta de samba, encosta e vê se dá. Vem, pode chegar. Vai ter de balancear, de bambulear. E aqui no mocota, que dizendo gogó, pois é, vem, tem que dar nó, vem. Rebola, remexer, quebrar, vem. Bota a baiana pra rodar de cima embaixo. Eu quero ver, não sossego, faz até acabar. Diz que isso é com você, guacuara, guara, quacuá. Tem nego querendo lhe gozar e logo pra cima de moar. E é por isso que não tem colher de chá. Eu não dou, nem vem na cola, que sempre de sola vai dançar. Pra nunca mais você poder falar que dá na bola, porque na bola você não dá. Que dá na bola, porque na bola, que dá na bola, porque na bola, que dá na bola, porque na bola você não dá. O sequestro de Ringo. Un estúpido bang bang italiano sotto la direzione da Fellini Pasolini. Una storia di vendetta e morte. Collaborazione speciale di Domenico Modugno, Lirio Paricari, Radavesi Natali, Ghiaroni, Piazza, Rivellino e tutti i brasiliani campioni del mondo. Correu pela Itália un grito di guerra. O Ringo está preso, quem foi que prendeu? O Ringo famoso sofrendo torturas nas celas escuras, quase morreu. Mandaram uma carta pedindo resgate. Sua noiva tão linda tem que ser entregue. Exigem em troca montanhas de liras. Procuram os tiras e o filme prossegue. Ringo é aquele pondeló que já esteve no Brasil. Dólar de prata que exibiu-se na buzina do Chacrinha. Criaturas em frescura, meia porção de simpatia. Apaixonado pela Betty Faria. Tá na Sicília, aquela ilha onde a máfia predomina. Mão assassina, traição, tem um canhão na sua boca. Comida pouca, sem bebida, há 30 dias maltratado pelos bandidos da Calábria, mas não dá o recado. Moreira da Silva embarcou pela Varigue, depois do apelo que o Papa lhe fez, pra ver se salvava o Ringo da morte. Cuidado, Moreira! Chegou tua vez. Levou na garupa montanhas de lira. Falou com os bandidos na língua de Dante. Salvou Juliano e já ia saindo com a cara feliz de quem está triunfante. Mas os bandidos começaram a contar. A dinheira me foram vendo que os pacotes estavam cheios de jornal. Foram no papo do Moreira e começou o tiroteio com estampido e ruído espacial. Levo Moreira, lá te acomé, eu sou Noringo. Vamos subir a montanha e pegar o de emboscada. Bene, fagli quello galho de árvore impresso com capelli. Lui pensarão que estamos aqui, tutti firmi per questo truco. Cuidado, Ringo, tô amarrotando o vestido da mocinha. Vamos rolar na montanha sempre atirando. Cuidado que ele tem as bombas da grande. Tiro pra cá, tiro pra lá. Ringo só tinha uma bala, mas não se cala. É quando a bomba ia cruzando pelo ar. Atira certo, a bomba cai. Morremos todos na explosão. Esta é a razão porque eu não posso mais cantar. Tá morto o Ringo, grande herói. Com toda a Itália soluçar. Mas já no próximo domingo, aguardem a volta de Ringo. O meu querido sambista, o maravilhoso Moreira da Silva. Na subida do morro me contaram que você bateu na minha nega. Isso não é direito, bater uma mulher que não é sua. Deixando a nega quase nua no meio da rua. A nega quase que virou presunto. Eu não gostei daquele assunto. Hoje venho resolvido, vou lhe mandar para a cidade de pé junto. Vou lhe tornar em um defunto. Você mesmo sabe que eu já fui um malandro malvado. Somente estou regenerado, cheio de malícia. Dei trabalho à polícia pra cachorro. Dei até no dono do morro. Mas nunca abusei de uma mulher que fosse de um amigo.

guarde um pouco para mim também. Não sei se você fala por falar sem meditar. Ai, eu dei. Diga logo, diga logo, é demais. Não digo, e adivinhe se és capaz. Ai, eu dei. O que foi que você deu, meu bem? Sim, eu dei. Guarde um pouco para mim também. Não sei se você fala por eu dei. Diga logo, é demais. Não digo, e adivinhe se és capaz. Foi um carinho, longo beijo. Pois foi, pois foi. Esses beijos que eu desejo. Se foi, se foi. Guarde para mim anzinho, que mais tarde pagarei com o juninho. Rita Baiana, que fora trocar o vestido por uma saia, surgir de ombros e braços nus para dançar. A lua destoldara-se nesse momento, envolvendo-a na sua cama de prata, a cujo fulgir os meneios da mestiça melhor se acentuavam, cheios de uma graça irresistível, simples, primitiva, feita toda de pecado, toda de paraíso, com muito de serpente e muito de mulher. Trecho do livro Cortiço, de Aloysio Azevedo. No fundo, sururu na roda com flor amorosa. Moqueca de Siri, um podcast do samba. Mata caçador, lavandeira é o passo santo que lavou a camisa de Nosso Senhor. gato não mata caçador. Lavandeira é o passo santo que lavou a camisa de Nosso Senhor. Tu não mata lavandeira, tu não mata caçador. Lavandeira é o passo santo que lavou a camisa de Nosso Senhor. Era essa a conversa que eu via de noite e de dia no meio do sertão. Eu armado de baleadeira via lavandeira e não matava não. Tu não mata lavandeira, tu não mata caçador. Lavandeira é o passo santo que lavou a camisa de Nosso Senhor. Tu não mata lavandeira, tu não mata caçador. Lavandeira é o passo santo que lavou a camisa de Nosso Senhor. Eu matei juriti na bebida e jacu na comida nos pés de juá. Eu matei cordones na carreira, mas pra lavandeiro só fazia olhar. Caçador, lavandeira é o passo santo que lavou a camisa de Nosso Senhor. Tu não mata lavandeira, tu não mata caçador. Lavandeira é o passo santo que lavou a camisa de Nosso Senhor. Mas um dia eu fiz pontaria, foi só pontaria, não ia tirar. E a pedra zunindo ligeira matou lavandeira e eu deixei de caçar. Meu nome, mas digo isso porque tenho um. sou filho da véia, eu não pego nada. A véia tem força na encruzilhada. Sou filho da véia, oh, eu não pego nada. A véia tem força, oh, na encruzilhada. Não bate mais meu carro, tem sempre uma grande mulher de montão. Tô sempre coberto dos pés à cabeça. Nego me encosta, cai duro no chão. Sete pitada da sua cacimba marafidendê. Um banho de arruda todinho cruzado. Na minha horta só tem que chover. Sou filho da véia, eu não pego nada. A véia tem força, na encruzilhada. Sou filho da véia, eu não pego nada. A véia tem força, na encruzilhada. Quem quiser que acredite, ou então deixe de acreditar. A força que ela me deu, só ela é quem pode tirar. Sou vencido aqui neste reino, em qualquer lugar. O zóio de inveja de boi mandingueiro, a véia levou pro fundo do mar. Sou filho da véia, eu não pego nada. A véia tem força, na encruzilhada. Sou filho da véia, eu não pego nada. A véia tem força, na encruzilhada. Bye.

Manso. Lá falar mais alto que a vizinha. The B-side. Depois de Gapieira na casa, veio Sururu na roda com Flor Amorosa. E o trecho do Cortiço, obra de Aloysio Azevedo. Sugestão aí, ó. Aí Fabiana Cosa, Lavandeira, Elza Soares, Lata d'Água, Zé Cabaleiro, Filho da Véia, Marcelo D2, mixado com Simonal, Nem Vem Que Não Tem, Para o Fino, A Dona do Primeiro Andar, Clube do Balanço, Muito Incrementado, a voz de Ari Barroso num mix, com as gravações de Favela Chique. No fundo a gente tá ouvindo Thalma de Freitas, Tranquilo, Tranquilo, Tranquilo. E vamos fechar o ano com o samba 2010 do Império Serrano, em homenagem a João do Rio. Fortalecer aí, ó. Cantem com a Serrinha. Obrigado, Rodrigo Santiago, Mano Santos, pela vinheta. Um beijo, feliz ano novo. Claudinha Góes, Júlio Braga, Ana Lúcia Rabelo, Júlio Soares, Iskra, David Webster. Obrigado às pessoas que contribuíram com a voz nesse primeiro centro de programas. Beta Cris, Lívia Santana, Ana Lúcia Rabelo, aí de novo, Janaína Pereira. Valeu aos músicos que realmente fizeram esse trabalho digno e absolutamente fantástico. Aos compositores, aos maestros, aos técnicos de som, ao pessoal que carrega. E principalmente obrigado a todos os amigos que não dá pra ficar enumerando aqui, mas obrigado a todos que a gente esqueceu de lembrar. Fé em Deus, trabalho, sorte, feliz 2010, o ano que seremos libertadores. Salve Jorge, viva as crianças e viva o Clube de Regatas do Flamengo. Esse ano não podia acabar, né? Esse ano não tinha que acabar, pô. Tinha que durar mais uns 2 meses esse ano.